Está começando agora o seu podcast Além dos Ecrãs. Fazer sem uma introdução, porque tava esperando, né? Tá. Porque nós vamos fazer um negócio diferente hoje. Pra quem tá acostumado a escutar, a gente sabe que é diferente. Pra quem não tá, é diferente. A gente normalmente faz uma introdução, tem quadros, mas hoje eu realmente quero conversar com vocês, porque vocês foram pra CCXP, né? Então vocês têm muita coisa pra contar, muita. E eu tô sem celular, então eu não sei de nada que aconteceu. Eu sei simplesmente de nada que aconteceu. E eu quero saber muito, então. Vocês estão aqui, eu tô aqui, a gente tem um negócio que eu posso contar isso pros outros, além de saber pra mim mesmo. Então Verdade. Pronto. Vai ser realmente uma conversa, mas eu sou o Guilherme Amaral, né? Eu tenho que me apresentar. Eu sou o Léo Vassolé. E eu sou a Duda Yamaguchi. E hoje a gente tá com o Hiller, que também foi no domingo, é isso? Correto. Oi, gente, eu sou o Hiller, eu sou estudante de jornalismo também, e assim como o pessoal aqui do Além dos Ecrãs, eu sou amante de cultura pop. Boa. É isso. Você tem um site, né, Hiller? Sim, pode, sim. Pode se divulgar aí, pode ser, faz seu jabá. Faz o jabá. Então, eu tenho o site do Otageek, que por hora estamos upados na plataforma do Medium, que é o medium.com/otageekbr, e tenho, eu também divulgo meu trabalho no Instagram, que é hiller_look. Boa. Arrasou, é isso aí. É isso aí. A gente já, eu e o Guilherme já fizemos um trabalho com o Hiller. Já, né? Com o Hiller e com o Vando, que e teve comigo. Aí no Vando. Eu com a Duda, é verdade. Acabei de lembrar. Nossa senhora. Foi o trabalho, hein? Foi o trabalho. Deu um Ficou trabalho. Muito bom mesmo. Deu realmente um trabalho. Mas enfim, antes da gente começar, eu queria dizer, atualizar a nossa lista aqui, né? Isso. Que a gente fez do irlandês, a gente fez as contas lá, acho que deu 48, não lembro exatamente quanto deu, eu precisava anotar, mas eu sei que ele ficou acima de Vingadores. Oh. Então, ficou em terceiro lugar. Nós estamos com Coringa, Bacurau e o irlandês. Pra felicidade, Martin Scorsese. Ficou acima da Marvel, Mas não da DC. Eu concordo. Ah, eu não sei. Você concorda? Eu concordo, eu acho... É, o irlandês muito mais filme que Vingadores Ultimato. Ah, sei lá, hein? Eu me diverti muito mais em Vingadores Ultimato. Ah, não. Mas aí eu não dormi em Vingadores Ultimato. Se é pra se divertir, aí eu me diverti mais em Vingadores Ultimato. É, sei lá. Mas eu gostei dos dois filmes e a gente teve a nota do Desopa, que foi tipo 50. Então ele Desopa meio que deu uma desequilibrada aí no negócio. Mas tá em terceiro lugar e Vingadores caiu pra top 5 e não mais top 3. Vixe Maria, hein? É isso, né? Faz parte. Fazer o quê? Mas vamos lá de CCXP. Vamos. Que eu quero saber de tudo que vocês experienciaram lá. Nossa. Primeiro eu queria saber o que teve de, tipo, de evento, assim, de exposição lá. Sim. Essas coisas, porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Ano passado teve um corredor, uma fila, assim, de quadrinistas brasileiros, etc. Sempre tem, esse ano também teve. Isso. Mas é por aí que eu queria que vocês me falassem. O que que teve? É, a de novo, de velho? Vale lembrar que assim, a CCXP é realizada no São Paulo Expo. Então ela é um grande galpão e ela tem vários espaços. Então tem a feira, que é a parte principal da CCXP, que é a parte maior, assim, que tem lojas, que tem as atrações, que tem o Arts Alley, que é a parte que eles falam que chamam de coração da CCXP, porque ele fica localizado exatamente no meio da CCXP, e é um espaço muito grande em que eles trazem desde Neil Adams, que é um dos principais quadrinistas de todos os tempos, até gente que tá começando agora, que faz sua carreira, por exemplo, nas redes sociais. Legal. E é muito bacana porque é um espaço em que eles ficam lá, eles estão lá pra, tipo, tirar foto, vender suas coisas, e é muito bacana. Além disso, ao redor tem todas as ativações, então você vai andando, você vai encontrando desde Netflix, Disney, até ativação de Facebook, tinha o Cup Noodles, tinha uma ativação, sei lá eu, tinha muita coisa. E aí vai indo para os espaços de auditórios e stages, né, que eles chamam. Tem o Creators Stage, que é a parte onde ficam influenciadores, pessoas da mídia, pessoas, celebridades assim do Brasil, e eles ficam fazendo como se fosse um... É como se fosse um auditório de interação auditório com o público e interação entre o público e os criadores de conteúdo, basicamente. Mas é meio que como se fosse um showzinho deles ali, em que, além de shows, que tem toda noite que tem show, a gente já foi no show do Scalene, que é maravilhoso, eu amo muito. Mas além disso, tem shows, tipo assim, pessoal de gente, por exemplo, pipocando, vai lá e faz uma brincadeira com o público. Pessoal que grava podcast, às vezes grava ao vivo lá, e é muito bacana. É, o Ilha de Barbados fez um programa lá esse ano. É, fica a dica, CCXP, chama nós pra gravar o podcast. Nossa, se quiser, a gente tá lá. A gente grava fechado. E é bem bacana. E além disso, tem os auditórios, que são as principais partes de informação, assim, da CCXP. Então, na parte do mezanino, do galpão, tem o auditório Prime e o auditório Ultra, que são auditórios menores, em que eles discutem uns temas mais gerais, e tem alguns masterclass, que eles chamam, né, que são algumas aulas. Então, por exemplo, teve um masterclass com o Alaerte, pra falar sobre quadrinho, representatividade, uma coisa bem bacana. As palestras mesmo. Palestras, e tipo, às vezes eles até ensinam algumas coisas. E tem também algumas discussões. Por exemplo, teve um painel que o Hewler foi, que é o dos 80 anos da Marvel Comics. Na verdade, eu não consegui entrar, porque tinha muita gente, inclusive, pra pegar os painéis. Você tem que fazer toda uma preparação. Ah, legal. Que eu acho que vocês vão falar mais pra frente, né? Pois é. E aí tem o grande painel, né? O grande auditório, que é o Auditório Cinemark, que é o principal auditório deles. Que é o auditório em que eles ficam o dia inteiro falando sobre os grandes lançamentos, as grandes novidades, e trazendo pessoas de peso. Então, por exemplo, em 4 dias a gente conseguiu assistir no painel, o painel da Aves de Rapina, com a Margot Robbie, com todo o elenco. Ao mesmo tempo, depois a gente assistiu o Kevin Feige, maravilhoso, a gente assistiu o painel do Star Wars. Então, é um painel muito grande, é um painel que também demanda, exatamente como o Hewler falou, muita preparação. Vocês viram os atores tudo lá? Vimos os atores tudo lá. E até o Joe Boyega. Vimos, incrível. Lindo, Oscar Isaac. Leonardo John Boyega. Leonardo não parava de falar de como ele era lindo. Não, eu comecei a chorar no primeiro dia, já na abertura do painel. Não, foi lindo. Do auditório. No primeiro dia, começou a passar um filmezinho lá, com várias cenas de batalhas do cinema. Era assim, cinema no geral, assim, foi muito legal. Nossa, é maravilhoso. Aí chegou o painel de Star Wars, começou um clipe de 30 segundos, eu já tava em prantos na cadeira, assim, chorando. A cadeira me engoliu, eu fiquei aqui só, verdade, sem reação. Mas assim, o painel, ele é... O auditório, ele é muito grande, ele cabe acho que 2.000 pessoas, né? 2.500 pessoas, cara. 2.500 pessoas. É como se fosse uma grande sala de cinema, se vocês acompanharam a gente nos stories, a gente ficou postando o tempo inteiro lá. Só que é um painel, como a gente tava falando, que ele demanda muito de um planejamento. Por quê? Como cabem apenas 2.500 pessoas e na CCXP vai, tipo... 280 mil, muita gente fica de fora. E muita gente não sabe como funciona. Eu acho que é interessante até a gente falar isso, porque os painéis, como o Hewler falou que ele não conseguiu entrar no auditório lá de cima, no Ultra, eu acho que foi. Isso. Esses painéis têm um limite de pessoas que podem entrar e eles acabam priorizando pessoas que vão chegando primeiro. Então, pra gente assistir o painel de Aves de Rapina, por exemplo, a gente chegou na CCXP lá na São Paulo Expo 2 horas da manhã. Nossa! E o auditório começava meio-dia. Lógico que depois a gente descobriu que não precisava ter chegado na quinta-feira tão cedo. Podia ter ido um pouco antes. Não depois. Encheu tanto o de quinta-feira. Não, até chegou a encher. Não, não encheu. Mas logo no início. Não encheu tão rápido, Mas, em contrapartida, na sexta-feira a gente conseguiu entrar no meio da tarde no auditório Cinemark pra assistir a Lana Parrilha, que é a mulher do Once Upon a Time maravilhosa, que eu adoro. E a gente conseguiu entrar de primeira, não tinha nenhuma fila. Em contrapartida, novo, no sábado a gente entrou na fila 4 horas da tarde pra entrar no painel de sábado. Ou seja, a gente entrou no painel... A gente entrou 4 horas da tarde pra chegar no painel 8 da manhã do dia seguinte. Na sexta-feira. Pai nosso. Ou seja, a gente ficou mais de 12 horas na fila. A gente... Fila. E a gente fazia o quê? A gente chegou fila? Na sexta e não voltou pra casa. Nossa. A gente nem voltou pra casa. A gente ficou um dia inteiro sem tomar banho, usando a mesma cueca e a mesma meia. Eu troquei de calcinha. Foi estranho, assim. Bom saber da higiene de vocês, vai. Eu fiquei lembrando do Bear Grylls toda hora. Ele comendo besouro. Eu falava, não, ó, tem gente pior que eu nesse momento. Não, se eu ver um camelo, eu deito dentro dele. Não, eu corto ele no meio, como tripas e... Não, a gente planejou. A gente levou kit básico de higiene, graças a Deus. Mas, assim, é o que a gente tá falando. Tem que realmente se planejar pra você entrar nesse tipo de auditório, assim. E vale lembrar que isso não é culpa da CCXP. É. Isso não é uma culpa do planejamento deles aqui no Brasil e da infraestrutura que eles têm aqui. Porque o brasileiro gosta muito de falar mal do que é do brasileiro, tem, né? E do que é feito aqui. Isso acontece na San Diego Comic Con, que certeza. É a principal Comic Con que existe. O pessoal vai na fila, fica lá, chega no primeiro dia pra assistir o painel do último dia. Então isso é coisa normal da Comic Con, não é coisa daqui, não dá, é muita gente. É muita gente concorrendo pra poucos lugares. Inclusive teve várias polêmicas que falaram que o pessoal dava pulseira da fila, né? Porque eles dão uma pulseira pra que você possa, tipo, sair da fila se você quiser pra ir no banheiro e tal. E já meio que garantir o seu lugar lá. E aí, pessoal, eles deram essa pulseira 8 horas da noite. E nem tinha acabado o painel da sexta-feira, né? Porque eles deram das 8... Deram 8 horas da noite o painel, o auditório do sábado. Nossa. Só que assim... Na sexta-feira o painel acabava às 9. Só que assim, o pessoal começou a falar que a CCXP tava dando antes a pulseira. Só que, cara, não ia mudar se eles dessem 10 horas da noite, porque o pessoal já tava lá, entendeu? É, tipo, teve muita gente reclamando no Twitter, principalmente falando... Ah, eles não deram chance das pessoas que chegaram mais de manhã conseguirem pegar a pulseira. Mas eles entregarem a pulseira antes ou depois não ia alterar nada, porque a pessoa já tava dormindo na fila desde as 2 da tarde. É, gente, entendi. Não entendi isso. É bem provável que com todas essas reclamações eles pensem em alguma outra estratégia pra dar certo. Vamos ver, né, o que vai. Eu acho que vão mudar, assim. Isso é uma coisa que acontece faz 4 anos já, né, na Comic Con. Mas esse ano chegou ao ponto de 4 horas da tarde antes já ter uma fila, né? E todo ano também eles sempre escutam os feedbacks e vão melhorando aos poucos. É, com certeza. Exato. Dá pra gente notar essa diferença e essa melhora. É, foi seu primeiro ano na Comic Con? Não. Não foi? Não, eu já fui na edição de 2015, 2016 e essa agora. Ah, entendi. Legal. Só que eu sempre que quando eu vou, eu faço como vocês, eu me preparo bastante. E quando eu vou, geralmente eu levo amigos que é a primeira vez deles no evento. Uhum. Então eu tenho que ficar preocupado com eles e com a experiência deles. Então eu sempre falo, gente, então eu já vou aproveitar e já vou dar umas dicas básicas. Dá aqui. Dica, por favor. Gente, se vocês forem na Comic Con, vão de roupas leves, vão de calçados leves. Eu, por exemplo, fui de pantufa pra lá. Levem o mínimo de mala possível, apesar que lá tem um guarda-volume, só que é de difícil acesso às vezes e ele lota rápido. Sim. Então, é um evento que você tem que ir relaxado. Você vai com calma, leva, igual a Duda falou, itens de higiene pessoal, leva água. Por favor, galera. E a comida lá dentro também, dependendo do lugar, é um pouco caro. Então, leva um lanche. Então, por exemplo, se você vai ficar o dia inteiro no Auditório Cinemark, a única coisa que você pode, por exemplo, comer... É um bar, um snack bar que tem do Cinemark. Então você vai comer se pipoca no cinema o mesmo. Dia inteiro. Como se você estivesse no cinema e fosse lá comprar, tipo... E pipoca do Cinemark você... é cara. É cara, Inclusive, nossa, gastando não, gastei horrores lá, imagina. Ia todo dia lá assistir filme com eles oferecendo combo do Star Wars pra mim. Ai, Compramos dois. Compramos do Jedi, compramos do Império. Mas tudo bem, compramos o R2-D2 de R$450. Não, e o mais legal, né? O R2-D2, absurdo, facada absurda da Cinemark no proletariado brasileiro. Vendendo aquele troço lá por R$470. Que troço? É um... O R2-D2. Você não viu? Não vi. É um R2-D2. Eu não sei o que é o mundo lá fora. Eles estão fazendo um R2-D2 mais ou menos desse tamanho. Vocês não estão vendo, mas imagina um R2-D2 grandinho assim. Eu sei o tamanho, é isso que importa. Que cabe... Que ele é um porta... Ele vem um copo e o balde de pipoca juntos. Então você abre o R2-D2 e sai a pipoca. E tipo, R$470. Aqui na barriga dele você abre, aí tem a pipoca. Aí a cabeça dele, você tira a tampinha, tem o copo. Nossa, é isso. É lindo. Não, uma gracinha. É muito bonitinho. Só que R$470. Reais. Aí lá ele saiu com uma promoção exclusiva para para a pessoa que estava na CCXP. Os bobos foi olhar, né? Aqui. Apenas R$350. Não, mas aí tá valendo a pena. Aí compensa, nossa, né, pô? E você comprou? Vocês compram? Lógico que não, né, Guilherme? Obrigado. Ah, mas enfim, eu acho que vale lembrar essas coisas porque realmente é um evento muito grande que a gente fica esperando o ano inteiro pra ter e não dá pra chegar lá de primeira vez assim e chegar falando assim, não, vou entrar no Auditório Cinemark, cheguei 10 horas vai da manhã, não vai e rolar. Se o máximo andar que você vai ver é cosplay, né? É, no máximo. E falando que o Hiller tava falando até de roupas leves e tal, muita gente a gente viu de cosplay, isso é muito legal, só que se você for ficar no... Nossa, o dia inteiro lá de cosplay. O dia inteiro na fila é meio complicado. Sim. A gente viu várias Arlequinas se maquiando 3 horas da manhã, eu falei, gente, como não, assim? É. 3 horas da manhã. Inclusive, pessoal, um amigo meu que ele faz cosplay há muitos anos, ele vai em eventos como a Katsu, em eventos pequenos. Sim. E aí, quando ele chegou lá, ele pensou assim, não, 20 minutos eu vou ficar maquiando. Ele ficou mais de uma hora e meia pra fazer a maquiagem. Pois é. E aí ele falou assim, foi um sofrimento enorme de andar na feira e que ele perdeu... Pois é. Que acaba que ele fez um sacrifício. Ele perdeu o evento, mas em compensação ele conheceu outros cosplayers. É, pra essa pessoa é muito legal, porque eles são tipo celebridades lá. Sim. Isso é muito bonito de ver. Porque você tá andando e aí de repente você vê... Guilherme, nossa... A gente viu um John Wick lá. Muito bom. Ele tava. Vou descrever pra vocês. Ele estava de terno, parte de cima. Mas meio jogadão, meio assim. Jogadão, meio cansado, uma já samba da canção. E aí ele tava com aquela coisa tipo. Não, ele tipo tava com uma placa. Uma placa escrito assim: você viu esse dog? É uma foto de um cachorro. E aí ele tava com um negócio de arma, sabe? Tipo do Chewbacca, assim? Sei, que ele guarda as balas. Uhum. Eram vários lápis. Ele colocou vários lápis assim. Nossa, nesse negócio. Sensacional, perfeito, cara. Era muito bom. Conhece o personagem. Muito bom. Mas enfim, e aí a gente vai passando pela Comic Con, assim, é gigante a Comic Con. E aí, cada hora você vê um pessoal tirando foto com um cosplay. Pode ser o mais simples que seja. Tem gente tirando foto, tem gente divulgando, isso é muito legal. E é legal os cosplayers se encontrarem, porque às vezes tem um cara que fez o Thor. E aí um outro cara fez o Loki. Aí eles vão, se encontram, aí eles tiram foto juntos. Ah, eu vi eles tirando foto da ceninha que eles fazem, sabe? Dá uma ajuda aí. Dá uma ajuda aí. Ah, nossa, que legal. Excelente. E aí deve ter um aranha-verso esquisito lá. Tem, não. Tem. Nossa, é muito bom. Tem, tipo... Você vê o Miles Morales andando pelo canto. Aí do outro lado você vê o Peter Parker. Só que aí você vê o Peter Parker do Aranha-Verso, que é um meio barrigudinho, com uma barbicha. Muito bom. É muito bom, é muito legal. E é muito bom porque é todas as idades, né? A gente viu um monte de cosplay criança, gente. Que gracinha. Teve várias uma família. Baby Yoda, gente. É uma família que foi vestida de Star Wars. Todos eles de Star Wars. Perfeito, mano. Sem aí defeitos. O pai ele foi vestido de Darth Vader. A mãe foi vestida de Leia. Aí eles tinham uma menininha que tava vestida de Rey, a coisa mais fofa que tem. Não tem. Ela foi com o bastãozinho, assim, cabelo preso, igual a mini Rey já é uma gracinha no cinema, né? Exato. E aí uma criancinha de colo, vestida de Yoda, com as orelhinhas, assim, nossa, coisa mais fofa. Perfeitos. Então, eu não entendi. O espaço, ele fica aberto, então, 24 horas, já que vocês... Ele fica... É assim, o espaço que fica a feira, é dentro da São Paulo Expo, certo. Ele abre no horário determinado. Então, acho que é de quinta e sexta abre meio-dia e termina 9 horas, eu acho. E de sábado e domingo abre às 11. Só que tem o espaço do estacionamento, que é o espaço que você entra pra feira. E nesse estacionamento que eles montam as filas para os painéis. É bem de boa no sentido de organização até. Tem um banheiro só, meio que... Na verdade, não tem um banheiro só. Tem um banheiro em todos os andares. Só que dependendo do humor do pessoal, só tem um banheiro. Que aí eles não deixam você andar por aí. Mas é tranquilo, porque toda a galera ali meio que entende o que tá rolando, sabe? Não tem ninguém ali fazendo baderna nem nada. Sim. Então tá bem de boa, o pessoal chega 11 horas da noite, todo mundo dormindo praticamente, sabe? Que todo mundo quer aproveitar outro dia. É, o público nerd tem um pouco disso, né? De querer realmente aproveitar o que os nerds têm a proporcionar pra eles. Mas então, já que eu sou nerd, quero saber o que meus nerds aqui têm a me proporcionar, eu quero saber tudo que vocês viram nos stands. Então, nossa, o que vocês viram lá? O que vocês presenciaram em cada um? Trailer, sei lá mais o quê, sei lá mais o quê, o quê? A gente entrou, a gente viu várias coisas legais, tanto que a gente registrou nos stories a maioria das coisas. Só que eu e o Léo não somos uma pessoa muito da ativação. A gente normalmente não vai muito nessas brincadeirinhas e tal, que tem nos stands. Porque cada stand, por exemplo, a Netflix tem um stand enorme lá na Comic Con. É. Super grande e tal. E aí eles têm uma parte que é um trailer, que é o trailer usado em Breaking Bad. Não exatamente o próprio trailer que foi gravado, uma réplica. Mas tem uma réplica lá e aí tem uma foto onde você pode tirar uma foto na frente do trailer sentado numas cadeiras de praia segurando uns blocos de dinheiro na mão. É legal. Só que a fila é de 2 horas pra entrar, pra tirar foto nisso. É, e aí lembrar... tem outro negócio de La Casa de Papel, tem outra coisa de Stranger Things, tem várias coisas vale assim. Vale lembrar que tem vários tipos de ativação, né? Porque às vezes você vai numa ativação que é simplesmente você tirar uma foto... E que às vezes é legal, por exemplo, as de Breaking Bad, eu acho que até valeria a pena, é até legalzinho. Mas tem outras ativações que são realmente brincadeirinhas, assim. A gente foi... A única que a gente foi, assim, de verdade, foi a da HBO, porque a gente simplesmente foi coagido a ir. O moço falou assim, pega a pulseira e vai. E a gente chegou e foi, né? Não tinha nem outra escolha. Não tem como negar, né? Não, não tinha. E foi legal. Foi bem bacana até o que eles fizeram. HBO... Eles tinham... É Watchmen? Watchmen? Watchmen. Eles têm... Eles tiveram um espaço que eram das três séries que eles estavam divulgando lá. Que era Westworld, Watchmen e His Dark Materials. E aí em Westworld você entrava e tinha tipo como se fosse um simulador, um cinema 4D, sabe? Você sente barulho, você... Barulho não. Sentimentos, entendi. Entendeu? Vibrações. Você sente sentimentos. Imersivo, né? Pois é. É, um espaço imersivo. E aí era bem bacana. E aí passava... Tinha... Você imergia no trailer... É, eles passavam meio que o trailer e aí você ia sentindo as coisas que o pessoal ia sentindo. Então tinha tira, você sentia um marzinho passando. Era legal, foi bem bacana. Louco. O de Watchmen, você entrava e tinha aquela sala do Looking Glass, que ele fica entrevistando as pessoas. Que e legal. Tem uns botões que você tinha que ir respondendo as perguntas dele e tal. Que legal. Era bem bacana. Era bem bacana. E tinha um espaço que era uma chuva de Lula, assim, no céu. Você ficava num corredor, aí tinha uma televisão em cima, que aí ficava caindo Lula, assim. Era e super da hora. O de His Dark Materials a gente acabou não fazendo, mas era um joguinho também. E tinham todos os figurinos, assim, tinha o figurino da Sister Night, o figurino dos policiais, do pessoal de Westworld. Nossa, era muito legal, foi bem bacana bem essa bacana. Ativação. E, mas no geral, assim, a gente acaba passando. Então, você tinha um Thanos gigante da Iron Studios, que é uma das lojas principais aqui do Sempre Brasil traz, de, né? De réplica, né? O que eles fazem? Eles fazem colecionáveis. Eles foram lá na San Diego Comic Con. Na verdade, eles são os maiores do mundo. Exatamente. São referência. Eles foram na San Diego mesmo. Não, e eles são... O trabalho que eles fazem é impressionante. É sensacional. Assim. O Thanos que eles levaram... Dizem eles que era em tamanho real... Eu desconfio um pouco, porque eu acho que o Capitão... Nem o Capitão América ia segurar uma porrada daquele braço. Porque o braço era muito grande. Era do tamanho dessa mesa o braço, que quase. Isso. E... Não, brincadeira. Eu exagerei, um absurdo. Exagerou muito. Mas... Era grande. Bem grande. Eu acho que era em tamanho real mesmo. Ele era grandão, acho que era assim. Quase uns 3 metros. É. Caramba, que foda. E era assim... Ele tava fazendo que pose. Não, ele só tava aqui, ó. Pesadão, assim. Ele tava aqui com a manopla em uma mão e aquela espada na outra. Imponente. Imponente, é. Legal. Era muito bom. Tinha o painel da Disney que o Hiller foi, né? O painel. Bom, diferente de vocês, eu gosto de passar pelas ativações, de interagir com o que eles colocam lá. E quando eu entrei na feira, eu falei com a minha amiga, falei assim, olha, a gente vai direto para o primeiro estande que a gente vê que tem algo bacana e a gente pega a fila, que foi o de Breaking Bad. Não tinha ninguém na fila. Ah, que legal! Tinha 4 pessoas na nossa frente, a gente entrou na fila, e aí passou, sei lá, 1 minuto, eu olhei pra trás e já tinha umas 50 pessoas atrás de mim. Eu fiquei assim, meu que Deus. Sorte. É impressionante que eles conseguem multiplicar filas lá dentro. Aí a gente tirou a foto, super bacana, e aí do lado já tinha o da Netflix, que o da Netflix é, geralmente, nas edições anteriores, era um dos mais bacanas, que eles colocam, sempre levam um karaokê pra você cantar as músicas temáticas, em troca de brindes, por exemplo, eles te dão uma camiseta da série, que você não acha ela pra comprar. Nossa. Você só ganha no stand desse se você participar naquela atividade. Inclusive, teve uma hora que eles estavam dando ingresso pra entrar no auditório Cinemark que tava lotado na painel deles. Um par de ingressos. Nossa, porque naquele dia ia ter o... Painel da Netflix, de La Casa de Papel. The Witcher apareceu lá de surpresa. Credo. Henry Cavill tava lá? Henry Cavill tava lá. De surpresa, ninguém que sabia. Que legal, cara. Que legal. E mostraram algum trailer, alguma coisa mostraram, assim, que não tinha mostrado antes? Final. Cenas exclusivas. A gente não tava, a gente infelizmente não conseguiu entrar nesse dia. Mas a gente viu umas descrições aí, tava bem bacana pelo que eles estavam falando. Eu amo The Witcher, espero que essa série seja boa. Aí continuando falando das ativações, uma ativação que eu curti bastante foi a da Viúva Negra, que eles montaram a sala vermelha e aí você tinha que... É como se fosse uma espécie de espaço de treinamento com sacos de pancadas, você tinha que... Que legal. Tinha que deitar no chão e ficar de gatão rastejando, e aí no final você ganhava um pôster exclusivo, que eu acho que é o último que eles liberaram do filme, Sim, né? A gente ganhou também no auditório, sim, foi bem bacana. E a qualidade dele, assim, é bem bom. Nossa, mas o nerd gosta dessas coisas. Nerd não gosta. Não, eu gosto de colecionar coisa, aí não tem mão de guardar. De graça, ainda por cima. A Jo Hanson não foi lá, não? Não foi. Fiquei aguardando, viu? Fiquei, tava na expectativa, porém não. Mas foi muita gente, não, que foi isso. Foi bacana. Mas aí teve também um dos maiores ativações, que eu acho que seria mais legal, só que ela estava, tipo assim, esgotada. Você chegava 10 horas da manhã, já não tinha mais lugar pra você entrar, que era de Star Wars, que eles fizeram, era como se fosse uma luta entre Jedi, assim, e aí no final você ganhava um certificado de Mestre Jedi. Ah, muito legal. Você chegou aí? Não, esse daí é sempre o mais requisitado. A gente foi, tipo assim, eu não lembro que horas que era. Era muito cedo. A gente chegou lá, falou, oi, ainda tem fila? Aí o cara falou, não, já tá esgotado hoje. Nossa. É, vale lembrar porque tem algumas ativações que você chega e vai, tipo, entra em fila e só vai. Tem outras que eles dão pulseira, então, por exemplo, essa de Watchmen, da HBO. Tinha uma pulseira do painel que a gente foi às 11. Painel não, da ativação. E aí, mas aí já tinha pulseira até das 11, da meio-dia, da 1, das 2. E aí vocês vão dando. E aí você pode andar pela feira. E aí a hora que chegar a hora da sua vez, você vai. E tem outras como a da Warner que eles sempre fazem cadastro. E aí você tem que agendar pelo celular. E aí tem uma hora específica também que você vai lá e faz a brincadeira. É, que bom, funciona isso, bem, né? Mais, eu acho. Senão você fica o dia inteiro na fila. Mas esse do aplicativo, já deixa até o feedback pra Warner, né? Fica a dica, Warner. Ele é bom, só que, por exemplo, eles dão os horários, às 2, às 5 e às 8. E aí, quando der esse horário, todo mundo que quer pegar alguma atividade da Warner, porque o painel, assim, o espaço de atividades interativas da Warner é o maior do evento, é muito grande, é bem tem grande. Muitas séries, filmes lá pra você poder participar. Legal. E aí, quando dá esse horário, por exemplo, o de meio-dia. Quando deu... Quando deu 2 horas, você tem que ficar atualizando a página bem rápido, assim, e já clicar em reservar. Porque é questão de segundos, já todas as atividades, elas são preenchidas, reservadas. E aí você tem que já ir pra fila, e aí eles escaneiam um QR Code que eles colocam no seu celular. Aí você participa da atividade. Só que eu consegui participar só do Laço da Verdade da Mulher Maravilha, porque eu tentei 2 vezes, e na terceira eu fui lá na moça que tava lá no estande e falei assim, olha aqui, moça, o negócio travou, eu tô aqui tem um tempão. Aí ela ficou com dó de mim e falou assim, não, fica aqui na fila que você vai participar agora. Ah, aí eu consegui. Legal. Aí eu ganhei uma mochila da Mulher Maravilha. Tipo, o material dela é de pano, é super resistente. É bem legal, bem grande, né? Sim, bem grande também. Então, pra quem vai pra Comic Con e não leva muito dinheiro, nesses espaços eles dão muitos itens exclusivos e de graça. Isso é legal. Então, é algo bem bacana. Com certeza. Mas o que foi o Laço da Verdade? Fiquei curioso. Então, eles colocam um... Eles colocam pra você falar no microfone e tem um detector da sua entonação de voz. E aí tem um cara lá, um especialista, que ele fica acompanhando no notebook e ele joga no telão, assim. Aí a sua entrevista, ela vai sendo passada atrás. E aí, de acordo com a sua entonação, o cara, ele coloca se você falou verdade ou mentira. É um, tipo, um detector de... Acho que é um pouco falho, porque às vezes a entonação, por exemplo, ele faz uma pergunta pra você. Às vezes você para um pouquinho pra pensar antes de responder. Sim. Aí ele vai, não, você mentiu. Ainda mais se você tá nervoso. É, tipo assim, ele fala assim, ah, você prefere Mulher Maravilha ou Arlequina? Arlequina, aí lá, porque você gosta de maldade. Você, pera, calma. Eles vão te pressionando, sabe? É o Glass, né? É, o Looking Glass. Isso. Não, esse foi bem legal. O espaço da Warner tava maravilhoso de lindo, assim. Sim. Tinha muito espaço pra tirar foto, muita coisa legal. Tinha espaço de Friends, aí fica a dica pra quem gostou de Friends, depois dá uma olhada nas nossas stories lá. Tinha um espaço que era, eles meio que reproduziram o Central Park lá. E aí você podia tirar foto no sofá, super bonitinho, que legal. Com o violão da Phoebe, era muito bonitinho. Um dos maiores e sempre mais requisitados é sempre o Harry Potter, e tinha o Expresso de Hogwarts e estava perfeito. Que legal. Nossa, era maravilhoso. Simplesmente perfeito, cara. Ele soltava fumaça, nossa, era maravilhoso e tipo, gigante, assim. Tinha trilha sonora também. É, ficava tocando muito aqui. Nossa, é muito legal. A da flauta, como é que é? Aquela da flauta errada lá? Era muito bom. E trailers? É, aí a gente entrando no painel, né, nos auditórios cinemáticos que a gente foi, a gente viu muita coisa, né, na real. Na quinta-feira a gente participou do... A gente entrou e teve várias coisas. A gente vai dar os principais, assim, que mais funcionam pro nosso podcast, porque sim, teve muita coisa, sabe? Por favor. Tinha até o cara que fez o CGI do Rei Leão, ele tava lá falando sobre isso. E foi muito legal, pai. Foi muito bom. É. A gente achou que a gente ia dormir, porque a gente ficou dormindo na fila, né? Mas não dormimos, porque foi bem legal. Mas a gente viu o painel do Aves de Rapina e simplesmente foi um dos painéis mais legais que já tiveram na Comic Con de todos os tempos. A gente entrou lá e aí, da hora que o Burgo entrou, deu tempo, né? O Érico Burgo, que é um dos organizadores, né? Que faz a parte do... Ele sempre tá lá no auditório fazendo a meio que uma apresentação. Um cerimonialista, né? Isso. E ele entrou lá e ele começou a falar sobre não sei o quê. E aí, de repente, parou tudo. E entrou uma mulher e falou assim: não, sai daí que agora a noite é das mulheres. E aí entrou Nossa. Várias arlequinas, assim, começaram a dançar com patins, assim, começaram a dançar e tal. E aí o painel inteiro, ele ficou com coisas, com desenhos, figuras em... Luz negra, né? Não era luz negra? É. Não, era... Neon, cores neon. Exato. E aí com várias coisas, várias fotos, vários desenhos da Arlequina e tal, bem com a arte do filme. E foi bem bacana. E aí logo depois entraram, né, todo o elenco, que foi a diretora, a Canário Negro, a Caçadora, a Cassandra Cain e a Arlequina, que tava maravilhosa, todas elas. E elas estavam muito emocionadas de estar lá. Dava pra... Aí a Renée Montoya, perdão. E elas estavam, assim, simplesmente muito emocionadas de estar ali, sabe? Dava pra ver, assim, na cara delas. E a gente assistiu a primeira cena de... A cena Harley de abertura do filme. Emancipação, sério? Né? A Aves de Rapina. E a fantabulosa Emancipação. É, eu não sei, é muito grande. É um nome muito grande. É, é um nome grande. Enfim, e foi muito legal. Assim, eu não estava nada... ansiosa por esse filme, porque eu simplesmente odiei muito sobre o suicídio, eu tava meio traumatizada. E eu acho, gente, que falar emancipação é muito forte. Então, se você tá falando de uma personagem que vai se emancipar, cara, cuidado com as suas palavras, entendeu? Então, eu tava, tipo assim, bem, bem receosa com o jeito que eles iam retratar essa emancipação, se ia ser de fato um filme de empoderamento e tal. E a primeira cena me mostrou que é pelo esse lado. Foi uma cena muito forte, muito legal. É, muito boa. É assim, a Margot Robbie dá um show. Ela é maravilhosa atuando como Arlequina. Vocês não querem contar, vocês vão manter segredo mesmo. Vou contar. Ela é basicamente o processo de emancipação logo na hora que acaba o Esquadrão Suicida, ela saiu. Começa mais com ou menos. Ela... Não, saiu. Ela começa com ela lá na... Encontrando com o... Pudinzinho, né? Querido... Mas ele não tá no aparece, filme? Ele, não, ele tá no filme. Mas não é o Jared Leto. Não aparece ele. Entendi. Não aparece o rosto. É. Tipo, aparece ele de dá costas. Dá a entender que é ele, é, mas não é ele. E ela nunca fala Joker, ela sempre fala Pudinzinho. Mr. J, né? É. E aí é muito legal, porque começa com ele meio que dando um pé na bunda dela. Ela caindo e chorando. E ela fala, não, eu me recuperei super bem e tal. Só que ela tava morrendo e de chorar. E quem ficou super mal foi o... Ela fala foi que ele, não sei o que, só que tipo, ele tá super de boa e ela tá chorando, batendo no vidro pra não, voltar pra casa. E aí mostra uma sequência de cenas dela, bem filme anos 90, tipo Mean Girls, assim, dela meio que sofrendo e comendo sorvete no pote, sabe? Tipo, é muito legal. Tacando a faca no desenho dele na parede, super bacana. É muito legal. E aí, tudo isso são cenas narradas pela Margot Robbie, né? Como se ela estivesse retratando tudo que ela estava vivendo ali. Consegui imaginar bem. É. E aí, mostra exatamente o processo dela meio que se desprendendo, assim. Aí ela vai no canil, adota o dogão dela, né? O gigante lá. Que é uma hiena. Que é uma hiena. Ah, sim. Adotando ele. Aí ela fala que ela vai dar o nome dele do maior gostosão de Gotham lá, que é o Wayne, aí ela né? fala Bruce. Que ela dá o nome de Bruce pra hiena. E aí mostra... ela se encontrando com umas amigas e falando assim, não, agora é o meu retorno em Gotham. Eu vou mostrar que eu tô aqui pra chegar. Só que aí as amigas, ela escuta elas falando, são umas personagens aleatórias, e aí você escuta elas falando, costas da Arlequina. Pelas costas, que na verdade não, que ela não era emancipada nada, que ela era super dependente, que ela nunca ia ser independente, não sei o quê. E aí ela escuta isso e fica chateada, e ela fala, não, então agora eu vou me desprender disso tudo. E aí ela vai, pega um caminhão de aí qualquer lugar. É muito legal essa hora, porque ela tá bêbada, ela tá bebendo tá bêbada. No meio da rua, tipo, indo embora pra casa. Aí ela vira, a voz da Arlequina vira e fala assim, é impressionante como quando eu bebo eu tenho as melhores ideias. Aí ela olha pra frente, aí tipo, tem um caminhão de gasolina com o cara atrás do caminhão fazendo xixi na rua. Aí ela vai, tipo assim... meio stealth até o caminhão, abre a porta do caminhão. Não, minto. Antes disso tudo, ela fala assim, é impressionante como eu tenho as melhores ideias quando eu tô bêbada. Aí ela olha pro caminhão, e aí o caminhão tá de frente pra Ace Chemicals. Que é onde o Coringa ataca ela e pra ela virar a Arlequina. E aí vem vindo umas imagens assim dela... Dela pulando. Do Esquadrão Suicida, daquela cena em que mostram ela caindo com ele assim. E aí ela fala, não, então é agora. E aí ela vai, pá, e termina essa cena com ela... Explodindo. Porque ela rouba o caminhão do cara, acelera com tudo. E aí ela salta do caminhão e aí o caminhão bate na... Na fábrica de coisas químicos e aí explode tudo. Mas é tipo assim, é uma explosão super legal, porque é meio fogos de artifício, não é uma explosão só de fogo. É todo o cenário do filme é todo desse sentido, né? Tem tudo, as cores, o rosa, o verde e tal. A própria Margot Robbie falou isso no painel. Ela falou, ah, a Gotham que vocês vão ver nesse filme é totalmente diferente de tudo. É a visão da Arlequina pra Gotham. Então é tudo mais colorido, tudo mais alegre, engraçado. E todos os personagens, assim, não tem ninguém que é normal lá. É todo mundo é estilizado, do jeito que ela vê e tal, é muito legal. Vai ser bem o ponto de vista da Arlequina. Exatamente, mesmo. E aí legal. Termina com essa explosão e Harley Quinn, não sei o que, não sei o que lá, Aves de Rapina. E assim, a gente não conseguiu ver muito de nenhuma das outras personagens, a gente viu uma ceninha da Cassandra Cain, que ela tá roubando uma carteira de uma mulher lá, mas só isso, demais ninguém viu, que a gente viu. A gente viu um trailer também. A gente viu outro trailer e tal, e é muito legal. E nesse trailer dá pra ver um pouquinho mais da Canário, que ela tá usando o grito dela. Nossa. Que é bom também, é muito bom. Ou assim, eu realmente fiquei muito mais animada do que eu estava pra esse filme depois disso. Eu achei a primeira cena muito forte, muito... Um filme totalmente diferente do que eu já vi, sabe? É um filme que ele vai retratar realmente a visão dela nisso. E eu acho muito bom porque a Margot Robbie dá um show como a Arlequina. Então, trazer outras personagens femininas pra esse universo, eu acho que vai dar todo um ar muito mais legal pra Arlequina mesmo. Dar a visibilidade que ela precisava e não... Esquadrão Suicida. Eu acho que eles vão acertar dessa vez, eu né? também espero. Acho que eles estão começando a entender como é que eles têm que fazer cada personagem e etc. Eu também. Ela que foi atrás do filme, né? Ela moveu montanhas pra fazer o filme. Ela ajudou a fazer o roteiro. Com então certeza. É algo que eles estão fazendo de coração. Justamente por isso que eu acho que elas estavam emocionadas. Estavam totalmente emocionadas. A Renée Montoya, que foi lá, a moça que fazia Renée Montoya, ela estava... Dava pra ver que ela tava, tipo, muito feliz de estar lá, assim, elas ficavam gritando. E elas não tinham assistido a primeira cena. Elas assistiram elas junto com a gente. Que legal. Então você via elas assim, tipo, muito. A moça que faz a Canário saiu foi abraçar a diretora depois de tanto que ela gostou. Que legal. Foi muito legal. Só faltou o Ian McGregor no painel, porque eu fiquei esperando. Eu falei, não, ele vai aparecer. Ele vai, eu tenho fé. Mas vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que ela vai quebrar a quarta parede igual o Deadpool, assim, no filme? Tem grandes chances. É. Ela já meio que parece que faz isso nesse negócio desses pensamentos dela. Ela faz como uma narradora. Nessa primeira cena deu pra ver que ela tá sempre narrando. E eu acho que ela isso tá vai contando manter. Pra gente a história. Sim, ela tá contando uma história nessa hora. Porém... Eu acho que isso vai manter no filme, não acho? Porque senão até acho que porque fica estranho, isso, né? Isso é muito das histórias dela mesmo, porque sim. Ela tem um transtorno psicológico e acaba que que ela vê, às vezes, não é a realidade. Então pois eu acho que se brincar nisso, uma narrativa de um filme, é algo muito bacana. Condiz com ela. É como se fosse aquela pegada de Joker mesmo. Você não sabe se aquilo realmente aconteceu pois às vezes. Sim. E isso é muito bom. É muito legal. E tem tudo pra dar certo, assim. Outro painel que eu acho que você ia gostar muito. É um que foi o Takashi Shimizu, do Grito, o diretor do Grito. Certo. Grito Japão, né? Vale sim, lembrar isso, que tem Grito... O Grito de verdade. Ah, foi do Japão? Foi. O Grito de verdade. Foi ele lá. O Grito Real, que é o que eles vão anunciar, que anunciaram lá então, 2020, então... é isso? Então... Não anunciaram? Então, espera calma. Essa. Anunciaram, mas vamos lá. Ele chegou lá, quem moderou o debate ali, a entrevista foi o Claudio Prandoni, que é do The Enemy, que inclusive eu fala já entrevistei. Japonês. E a entrevista foi em japonês. E a entrevista foi em japonês caralho. Com ele, então foi um negócio meio assim, tá, vamos lá. Você mas... tinha que prestar atenção na legenda de verdade dessa vez. E aí ele explicou o terror japonês, que é um terror totalmente diferente do que a gente tem com aqui certeza. De Hollywood e tal. É um terror que não é o de susto, assim. É um terror que você cria um suspense. Eles, tipo... inclusive, foram mostrando cenas do terror, do grito japonês com o grito americano e mostrando como se dava essa diferença. Eles foram comparando e tal. E aí eles mostraram lá o trailer, e aí o Claudio Prandoni, que tava entrevistando o Takashi Miizu, virou pra ele e falou assim, ah, você já assistiu o trailer e tal, não sei o quê. E aí ele virou e falou assim, então, eu não assisti nada desse filme ainda, e quando eu for assistir, eu vou assistir como um espectador, porque eu não tenho nada a ver com esse filme. E aí a gente começa assim, como assim? Ué, porque na minha cabeça ele tava vindo pra promover o filme. Não, ele tava lá... Ele não sabe de nada, o Sam Raimi não... Tipo, pelo que deu para entender, né? O que ele falou. O Sam Raimi não falou com ele sobre nada desse filme, praticamente. Aí o cara até perguntou, mas qual que é a sua relação com o Sam Raimi? Porque ele, quando ele falou, meio que todo mundo ficou meio... Todo mundo achou que ia ter uma briga ali. Só que aí ele falou que não, que eles são amigos e que ele admira e tal. Só que, na verdade, ele não sabe de nada sobre essa produção. Que isso. E que ela não tem nada a ver com... Não é nenhuma continuação, não segue nem o cânone dos filmes do Takashi. E... Foi estranho esse momento. Mas foi bem legal o painel. Mas vocês viram um trailer de O Grito ou nada? Vimos. A gente viu o trailer de um novo filme que ele vai lançar também. O Takeshi. Foi bem bacana também. Um filme sobre uma vila lá japonesa. Sabe aquela lenda urbana daquele túnel no Japão? Ah. É sobre isso. Ele se baseou nessa lenda. Nossa, já vi um tanto de anime. Pra fazer esse filme. Isso. E aí, o trailer foi bem bacana, né? O trailer legal. É bem legal. O trailer. É que é diferente pra gente que não tá acostumado com o terror japonês. Né? É muito diferente, mas é legal. E aí, ainda na quinta-feira, a gente viu um painel maravilhoso com as grandes lendas do mundo do Batman, dos quadrinhos. Que foi uma comemoração dos 80 anos do personagem. Olha aqui, fiquei arrepiado. Não, só de lembrar, porque é impressionante o que eles fizeram com esse painel. É, a gente viu o Neil Adams, o Rafael Grampa, que é um cara que tá escrevendo junto com o Frank Miller atualmente. O Frank Miller, que é o escritor do Cavaleiro das Trevas, que é um dos grandes nomes, né? Eduardo Risso, a gente viu... Frank Quitely, muita gente de peso, assim, da DC, que já fez o Batman, falando lá sobre o personagem, e foi muito legal. E a abertura que eles fizeram pra esse painel, eles trouxeram uma banda pra tocar na hora da abertura, e aí eles colocaram na tela lá do auditório, tipo uma cronologia, mostrando todos os Batmans. Ah, então legal. Começou com o Batman de 60. Foi até Lego Batman. Apareceu o Lego Batman, e aí na hora do Lego Batman eles tocaram a música que o Lego Batman canta e no filme. E aí eles iam cantando músicas, temas do Batman de todos os tempos. Legal. Muito legal. Era muito bom, eu quase chorei nessa hora. Acho que chorei. Foi muito emocionante. Na sexta-feira a gente acabou não entrando no auditório, ficando inteiro. A gente acabou vendo um pouquinho do painel da Lana Parrilli, que foi muito legal. Ela falou que ela não foi divulgar nada, né? Ela foi só falar porque ela, gente, era um fenômeno aqui no Brasil e eu não sabia. Ela, sim, tem uma legião de fãs aqui que pedem por ela desde 2014. E assim, é um absurdo. A gente entrou lá, o pessoal gritava, o pessoal te levou balão pra ela, nossa, um monte de coisa. E eu nem sabia que tinha isso, porque eu sempre gostei de Once Upon a Time. A personagem dela é maravilhosa no Once Upon a Time. Ela faz a Rainha Má, né? Que é a Regina também. Só que assim, pra mim era normal. Eu não sabia que eu tinha tantos fãs assim. E realmente tinha muita gente lá. E a gente pegou só essa partinha. E a gente pegou também o final do painel da Globoplay, que foi muito legal. E a gente viu a divulgação da série Desalma, que é uma série de terror que a Globoplay tá fazendo. É com a Cássia Kiss, com a Cláudia Abreu e com a Maria Ribeiro, eu acho. São essas três as principais. E é uma série muito legal que traz uma ideia de bruxas, assim. E ela meio que é ambientada no Brasil mesmo. E fala sobre maternidade, diferentes visões. Só que tudo isso no meio do terror. E é muito diferente, assim. Eu achei... É, o diretor tava lá e ele falou assim, ó. Não é... Não pode considerar essa série de terror. É. Ela é um subgênero do terror. Ela é um drama sobrenatural. E aí ele mostrou o trailer lá da série... Interessante, assim. Eu achei bem bacana, ver assim, na real. Essas produções novas daqui do Brasil, né? Legal. É algo bem fora da caixinha, né? É, a gente exato. Não tá acostumado a exato. Ver essa produção aqui. Pois é, aí no final finalizou com o painel do Amazon Prime, né? E aí entrou o pessoal do The Boys, Que legal. O cara lá, não sei como ele chama, porque eu não assisti The Boy, gente, infelizmente. Ele entrou com uma máquina de fumaça. É, o Anthony Starr, que faz o Homelander. O Capitão Pátria, né, de The Boys. Ele entrou, e aí ele entrou com uma arma de fumaça, assim. Era exatamente igual uma arma, que tinha um gatilho, ele segurava aqui, e aí tacava fumaça na galera. Foi legal. Foi super legal. Legal. Eu gosto tanto de The Boys, vai, continua. E aí, o trailer da segunda temporada tinha saído pouco tempo antes, saiu acho que um dia antes, o que eu achei besteira, podia ter lançado. É, tinha que ter soltado no auditório. Mas aí eles ficaram falando sobre, e aí o Homelander lá falou que eu também não. As pessoas podem esperar muito, muito sangue, foi isso que ele falou, então assim... Dá pra ter uma ideia de como vai ser a segunda temporada de The Boys. Vai ser ótimo, igual a primeira. Teve outras coisas. Teve o pessoal do Star Trek, né? Picardinho, não sei como fala isso. E várias coisas legais. Só que a gente acabou não ficando pra ver. Então a gente nem viu muita divulgação. Então acho que eles meio que falaram sobre as temporadas, como vai ser e tal. Vai ser bem bacana. E aí, sábado foi o dia glorioso em que nós assistimos Frozen 2, gente. Eu morri. A gente assistiu Frozen 2, a pré-estreia mundial de Frozen. Não, mundial minto. O filme inteiro? Assistimos o filme inteiro. Ele já foi lançado nos Estados Unidos essa semana, né? Ou e semana passada. Está no topo das bilheterias já, maravilhoso. E aqui no Brasil ele lança dia 2 de janeiro. Nossa, vai demorar. E é um filme, assim... Bom. Eu gostei mais que o primeiro. E eu chorei o filme inteiro. Sério? Que isso, que louco, vocês assistiram Frozen 2. Sim, as eles músicas... sempre fazem isso, Ana vira né? Rainha do Fogo ou nada? Enfim, eles sempre fazem isso, toda vez no sábado, eles sempre lançam um filme da Disney de animação, que é normalmente o próximo filme da Disney, assim, que a CCXP sempre é em dezembro, em janeiro tem um grande lançamento. Então ano passado a gente assistiu Detona Ralph, por exemplo. Que legal. Não, Wi-Fi Ralph, né? É, Wi-Fi Ralph. A gente assistiu Wi-Fi Ralph pela a premiere no Brasil e agora a gente assistiu o Frozen 2. Inclusive o Fábio Porchat foi lá, eu amo, gente. Ah. Eu amo o Fábio Porchat. E aí foi muito bom. Ajudíssima! Eu amo de verdade. Ele só falou isso e foi embora. É, foi isso. O pior é que ele ficou só aí pra falar oi e foi embora. É, e aí foi muito legal, porque o filme. Ai, gente, não sei nem como descrever, não vou dar muitos spoilers, né? Emocionante. Mas é um filme emocionante, ele é muito mais pesado. Porque Frozen eu acho pesado já. Teve cena que eu fiquei com medo. Então, Frozen é um filme pesado. A história de Frozen é pesada, né? Tipo, são duas irmãs que não podem se ver. De repente a outra congela a outra, não quer ver. E esse filme é um filme de transformação e amadurecimento, se eu puder descrever. Uau. É lindo, vale a pena. É muito demais bom. Assistir. É muito bom. E aí a gente assistiu isso, o pessoal, os diretores falaram um pouco depois sobre o filme também, ficou bem legal. A gente assistiu um painel sobre o parque de Star Wars, que lançou na Disney, e o cara era maravilhoso, ele era muito inspirado no nosso professor Marcelo Marques, aprendeu muito com empreendedorismo, estava vendendo o parque, que quase para comprar minha passagem para Orlando na hora, gente. Maravilhoso o cara falando. Deixou a gente com vontade lá. Não, assim, é lindo. Sabia vender. Sabia vender o peixe. É lindo, ele mostrou várias coisas bacanas que tem lá, foi bem legal. E a gente também assistiu painéis de filmes de animação. É, o filme novo da Pixar, Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. A gente viu algumas ceninhas. Só... É bem bacana, e o filme é dublado pelo Chris Pratt e pelo Tom Holland. Ah, que legal. E o Tom Holland também vem fazer o outro filme que a gente assistiu algumas ceninhas, que é o Um Espião Animal. Que ele é faz o Tom junto Holland com o Will Smith. Esse eu vi. E é bem bacana também as ceninhas. Eu gostei mais desse do que o Dois Irmãos. Ele é mais engraçadão. Teve alguma coisa falando em Tom Holland? Teve alguma coisa de do Little lá? Não teve. Nossa, não perdemos meu querido tô Robert Downey Jr. Tô com medo Downey desse Jr. filme. Eu tô achando bem estranho também. Nossa, tá esquisito demais. Eu confio no Robert Downey Jr. Aí, depois a gente teve um painel sobre Free Guy. Ai, gente, Ryan Reynolds é a melhor pessoa que tem. Ponto, acabou a discussão. Eu vou até sair desse vídeo. Mas veio, o que aconteceu? Não tem como, gente. Ele é perfeito, ele é maravilhoso. Ele apareceu lá, nada? Ele apareceu. Sério? Lá. Eu morri. É porque assim, gente, Ryan Reynolds, depois de Ewan McGregor, faz o meu segundo filme preferido, que é A Proposta. Vocês já sabem aqui, quem escuta. É. E, gente, é perfeito. Ele é maravilhoso. Ele fala... O pessoal não aguentava nem ouvir ele falar. Todo mundo gritava. Assim, ele é muito bom. Ele só aparecia no telão, assim, meu Deus, Ryan Reynolds, não, calado. Gente, era perfeito. E aí o cara, o... Veio o Ryan Reynolds, veio o Joe Carey. Que é o Steve, que é o Stranger, Steve Things, de Stranger Things. Que também não podia falar, porque falava as meninadas, uau, gritava. E veio eu o nem diretor... sei quem é, gritava também. E veio o diretor do filme também, o Shawn Levy. É. Que também e, é gente, super simpático. Muito legal o filme. A gente viu algumas ceninhas, o trailer que eles lançaram lá na Comic Con. E é um filme que ninguém sabia nada sobre ele. E o cara mesmo falou, ainda bem que vocês não sabem nada, porque é aqui que eu vou falar pra vocês o que é. Que legal. E é super legal, dou muita vontade. Imagina assim, você jogando GTA. Ah, tô aqui. Você tá jogando lá, você pode atropelar alguém, você pode assaltar um banco, você pode saltar com o seu carro pra onde você quiser. O protagonista do filme é isso. Ele é o personagem do GTA. Que é o Ryan Reynolds. E o legal é porque esse personagem, ele é o primeiro personagem do jogo que tem consciência, tipo assim, que não, ele não sabe que ele tá num jogo. É um jogo, então. Ele tem é a consciência um jogo, é, de que ele tá vivendo a vida real. E aí ele é só um cara. E aí o nome dele é Guy, inclusive. Guy. Né? E ele é só o Blue Shirt Guy, sei lá. É. Camisa, o cara da camisa azul, porque ele tá com a camisa azul, que ele é um cara que, é o NPC que, tipo assim, do jogo. E ele é um Caramba. Cara só que ele que não é sabe que ser, é um. Que é pra ser só um figurante. Então ele é coisa de banco. E aí um dia ele fala assim: não, vou mudar. E aí ele resolve virar um dos participantes do jogo real. E aí a história se desenrola. E é muito bacana. E é legal porque tem esse jogo da realidade e da ficção. Isso. Porque tem cenas que aparecem que são os personagens da vida real, que são os caras que fazem o jogo, por exemplo. Que é o Steve lá. O é, Joe. O Joe Carey é um dos criadores do jogo. E tem cenas que são dentro do jogo, que aí são as cenas protagonizadas pelo Ryan Reynolds. Então é muito legal ter esse... Quando que sai? Diferença. Ele sai ano que vem, no dia... É ano que vem? Mas assim, é muito bacana, porque o cara fala, é um filme de super-herói, porque o cara é um herói, assim. E aí é muito bacana, porque o Ryan Reynolds, inclusive, falou que é melhor que todo filme... Todos os filmes que ele já fez. Eu, inclusive, quase gritei, mas ia a proposta. Mas tudo bem, fiquei quieto. É, o filme lança em 2020. O primeiro lançamento dele é dia 1º de julho. Olha lá. Então, assim, podemos esperar coisas bem bacanas. A gente gostou do que a gente viu lá. É bem interessante. Ah, vocês viram também que o Ryan Reynolds ainda tá super em dia com o treinamento dele. Na hora que a estrutura caiu e ele pulou pois pra trás. É verdade. Inclusive isso aí, gente. O Guilherme não tá sabendo. Ele quase quebrou as pernas lá. Perdão? Depois que o pessoal vai no auditório fazer o painel, eles saem e vão pro um lugar do Omelete. Pro estúdio do Omelete. É um lugar de vidro, assim. É um lugar de vidro no meio da feira. E que faz com que as pessoas que não entraram no auditório possam ver o pessoal que tá lá e fazer a entrevista com eles também. E aí, a hora que o Ryan Reynolds estava entrando, o pessoal começou a gritar e tal, e ele chegou perto pra tirar foto. Ele desceu da pontezinha que vai pro super bonzinho, estúdio, maravilhoso. E foi tirar foto com a galera, tipo, chegou mais perto deles. Só que aí na hora, o pessoal acho que fez tanta força, a estrutura meio que desceu. E o Ryan Reynolds, gente, depois eu vou te mostrar porque você tá sem celular. Ele simplesmente pulou pra trás de um jeito absurdo e conseguiu se salvar, porque senão ele ia ter morrido ali. Ele ia ter quebrado as suas pernas. Tipo, as pessoas iam ter caído em cima dele. As pessoas, a estrutura. Ia cair tudo nele ali. Nossa. Ia quebrar as pernas dele no meio. Mas ele foi muito bom, ele se mostrou um verdadeiro Deadpool ali. Deve ter pedido uma indenização. O melhor foi o ator lá de Stranger Things. Ele rindo, assim, que ele virou a cara e começou a rir. E a câmera que tava filmando pegou a cara dele. Ele não pois se aguentou. Pois é, gente, muito bom. Foi engraçado, mas coitado. Assim, mais trágico, mais né? Engraçado. É. Pois é. Mas deu tudo certo, Ryan Reynolds tá bem. As pessoas se machucaram? Alguém se machucou? Eu acho que ninguém se machucou, não. Mas se a perna dele quebrar, ele conserta de novo, né? O Deadpool. É, ele regenera rápido. Verdade. E aí a gente entra nos grandes painéis que vimos no sábado, que foi da Marvel, o painel de Star Wars. Chegou lá Kevin Feige, presidente do Marvel Studios. Foi bem rapidinho o painel do Kevin Feige. Eu imaginei que ia ter surpresa, porque pra mim não ia funcionar só ele, mas acabou funcionando, né? Funcionou bastante até. O Kevin Feige chegou lá falando das coisas, papapá, pipipi. Falou, então, vai ter um filme aí que vai ser lançado, né? Os Eternos. Aí, pá, Eternos na tela lá, gigante. Falando... Com esse pessoal aqui, aí ele foi mostrando as fotos da galera e tal. Aí ele falou, vocês sabem quem é o elenco e tal, mas eu, se vocês quiserem, eu posso mostrar alguma coisa que a gente já fez. Falou, não, tá afim, não. Porque ele falou assim, esse filme já está sendo gravado, eu inclusive acabei de sair do set de gravação e vim direto pra cá. É, se vocês quiserem, a gente pode mostrar algumas coisas que a gente já fez. Aí todo mundo foi abaixo naquele estúdio. E ele mostrou um trailer. Tipo um trailer. E ele falou assim, ó, isso aqui vai demorar vários meses pra sair ainda. Então, é assim, totalmente exclusivo. A gente viu uma espécie de trailer que ainda não foi divulgado em lugar nenhum. Que já mostra várias coisas. Já mostra a Angelina Jolie voando, é o que importa. De uma armadura, ela toda de branca aqui, assim, maravilhosa. Ó, plena, voando. Linda, maravilhosa, perfeita. A gente viu, assim, as armaduras estão... Eu não sei descrever, gente. Tá muito bom esse filme. Vai ser um filme bíblico exatamente do jeito que estavam falando. É bem... Vai ser... É bem raiz mesmo. Um negócio assim, os caras na Babilônia... Como não era nenhuma cena, não dá pra gente descrever exatamente o que era. Mas, assim, o trailer em si... Meio que mostrava várias ceninhas, assim. E o pessoal lá... Dá pra ver que o personagem do... Richard, alguma coisa, que é o... Richard Madden, que é o... Rob Stark. Ele vai ter um envolvimento com outra personagem, já dava pra mostrar que tinha uma tensão no ar, sabe, ali no filme. É, um filme bem tenso. Aparentemente, o trailer, ele era meio sombrio, assim, no sentido que você assistia, você ficava tenso só de assistir. Se eu não visse naquele painel, eu falava que era da DC. Escuro, bem escuro, incluindo os uniformes que eram, por exemplo, da Angelina Jolie era bem claro, mas... A ambientação era bem dark. É, bem Game of Thrones, misturado com 300. Bem diferente do com... que a gente vê em Vingadores. Que interessante. É, não, vai ser bem interessante, então, assim. A gente já pode deduzir que o personagem dele não vai ser o personagem LGBT do filme. Exato. Porque assim, todo mundo estava pensando que era ele, né? Pode ser também. Não sei se eles fizeram meio que pra dar uma enganada, mas... Porque a gente não viu ele, tipo, beijando uma mulher, nem nada. A gente viu ele bem perto, próximo, assim, do rosto da mulher... Mas não chegando a beijar ela. Então pode ser que ele esteja contando alguma coisa pra ela e meio que... Não sei. Mostrou as trajetórias de outros períodos do tempo, porque os Eternos, eles passam por várias épocas, né? Parece que mostrou. Deu a entender isso. Porque o que eu tava falando lá, que é meio 300, tem uma hora que aparece assim, imagina o Egito Antigo, as pessoas que usavam, tipo, aquelas roupas compridas e tals. Tinha uma cena de meio que luta nessa época. E aí tinha uma cena que era mais numa floresta, que aparentemente parecia que era no tempo atual. Que eles falando, a gente prometeu cuidar deles, falando umas coisas assim. Então parece que vai ter meio que essa... Essa que passada louco. No tempo durante toda a criação do universo. Que doideira. E os Eternos lança? Lança em 2021. Ou 2020. 21 não, 2020. Sei, no final 2020. De 2020? No final de 2020. Filme será lançado pelo Sony em 2020. É. Ok. É no final de 2020, porque o primeiro é Viúva Negra. E por falar em Viúva Negra... Ah, é. Vimos cenas novas também. Cenas estendidas, né? A gente viu que naquela parte do trailer... Você assistiu o trailer? Assisti. O trailer eu consegui assistir. Boa. O trailer, ele mostra uma parte que tem o personagem do David Harbour, né? Chegando, sentando na mesa com o pessoal da família, né? Uhum. Entre aspas, que eles têm a família. E a gente viu um pouco mais dessa cena, assim. E assim, é bem a estética que eles mostraram no filme, assim, no trailer, né? Vai ser um filme fácil. Digamos assim. Eu achei a cena que a gente assistiu foi uma cena bem aleatória. Eu acho que eles não quiseram mostrar nada muito grandioso mesmo. Tipo, um trailer de Eternos, que foi bem grandioso. Mas essa cena ela é uma cena engraçada, assim. O David Harbour é muito engraçado. Ele tá lá fazendo piada, falando com a moça, ela falando pra eles darem um remember, né? A moça que era, tipo, a mãe dele na família. A mulher dele na família. Ah, entendi. E aí mostra que a Natasha tá meio pé da vida ali. É porque tá... o personagem do David Harbour, nos quadrinhos, ele já foi casado com a Viúva Negra. É. Ele viveu bastante tempo com ela. E parece que isso já vai ter acontecido no filme. Não sei. No filme parece Ficou que eles já são estranho. Divorciados, já são separados. Tem meio que uma, tipo, briga de casal separado entre eles. Mas não é com a Viúva Negra que ele tá falando, na verdade. Com outra personagem. Sim, então, foi exatamente nessa hora que eu tô falando. Que fica meio uma tensão. Porque ele tá dando em cima da mãe da Viúva Negra. Que mãe, entre aspas, porque é a instrutora deles. Das agentes lá. E aí é meio... Fica meio que um clima pesado. Ela Entendi. Toma uma dose de vodka, assim, na hora. Ou seja, é uma cena engraçada, mas ao mesmo tempo que tem uma tensão por parte da família ali, sabe? É. Então dá pra perceber que vai girar em torno disso, eu acho. Vai girar em torno dessa relação das pessoas. Eu tô esperando briga boa, porque aquela briga do trailer pois é muito boa. Pois Jogando ela na porta, ela quicando na porta e deslizando Não, pro certeza. Lado. Eu acho muito show de bola. A gente viu uma outra cena também. Que é só da Viúva Negra com o David Harbour. Eu esqueci qual é o nome do personagem David Harbour. Vocês lembram? Não lembro. Não, também esqueci. Dá uma pesquisada aí. Com certeza. E aí é uma cena só deles dois conversando, andando numa trilhazinha assim, no meio de um mato. Aí ele vira pra ela e fala assim, ah, ele comentou de mim sobre alguma coisa? Aí ela vira e fala, ele quem? Aí ele... O Capitão América. Uhum. Aí ele fala, porque querendo ou não... Guardião eu sou o inimigo dele nessa nossa guerra geopolítica. Porque ele é meio que um Capitão América da Rússia, né? É. E como que ele chama? Guardião Vermelho. Guardião Vermelho. Ele é o Capitão América soviético. Falando Capitão América, apareceu o escudo dele? Então, a gente viu algumas fotos que ele liberou de WandaVision e de... Falcão Soldado Invernal. O escudo só aparece nessas fotos. Nada de Viúva Negra. É porque esse personagem Viúva Negra, ele também tem um escudo igual ao do Capitão América. Sim, não aparece. Não. Mas a gente, voltando pra isso, a gente viu algumas fotos que liberaram das séries que eles estão lançando aí. É? O WandaVision e o... A foto de WandaVision aparece o Paul Bettany e a Elizabeth Olsen sentados num sofá. A foto é preta e branca e eles estão... É anos 50. Trajes dos anos 50. Igual e a série. E aí ele falou que, na entrevista com o Omelete, o próprio Kevin Feige falou que WandaVision vai moldar a fase 4. A Feiticeira Escarlate é a grande nome. Vai ser a melhor série. E ele falou exatamente Feiticeira Escarlate. Ele falou, a gente no MCU não tem o costume de comentar sobre isso, mas a gente sabe que a Feiticeira a Feiticeira Escarlate. Mas qual é o nome dela? Wanda. A Wanda, ela é a Feiticeira Escarlate. E na série a gente vai fazer jus a esse nome pra ela. Que chamam ela muito de Wanda no... Exato. Então, vai ser aí... E aí, aparentemente, ela vai ser uma das grandes personagens dessa fase 4. E também ele deu muita importância, falou, reforçou e tal, do multiverso do Doutor Estranho. Que vai ter coisa Posso importante dar meu palpite? Aí. Pode dar. Eu acho que no próximo filme Doutor Estranho... Eles vão adaptar a saga da magia do caos da Feiticeira Escarlate. E o pesadelo talvez vai possuir ela, porque ela é possuída por várias entidades dos quadrinhos. Sim. Eu acho que ela vai dar a louca e vai abrir todo o multiverso. E aí sim vai ter um multiverso dos X-Men, que é o que eu tô mais ansioso pra ver no cinema. Eu sei que vai demorar, mas vai chegar. E aí eu acho que vai abrir possibilidade pra vários crossovers. E eu quero que fique assim, porque não, pra mim não funciona... Ter o Hulk e o Wolverine no mesmo universo. As pessoas idolatrarem o Hulk, mas assim, tem um preconceito com o Wolverine, com o mutante. Então eu acho que isso não se encaixa no MCU atual. Faz sentido. Então eu prefiro que seja um multiverso e soluções simples. Igual o Doutor Estranho, gira aqui, abriu um portal, opa, pulei pra outra realidade. Porque hoje em dia o público, a massa, consegue entender isso. Aceita, você não tem que explicar picadinho. Não mesmo. Exatamente. Foi assim que foi Vingadores Ultimato. Foi um negócio que você tinha que aceitar. Porque a explicação mesmo... Caguei pra explicação. Inclusive, nos filmes, a Wanda... Eu acho que isso vai ser explorado no WandaVision. Ela cura o Visão no... Acho que no Guerra Infinita. Ela usa a magia dela e reestrutura ele. Sim. Então ela consegue refazer o corpo dele, assim. Eu acho que eles vão explorar muito esse lado na série. Com certeza. E é legal que no elenco de Doutor Estranho, se você joga lá no Google, tem já confirmados o Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho, Rachel McAdams como Christine Palmer, o Benedict Wong como Wong e a Elizabeth Olsen como Feiticeira Escarlate. Seja, vai juntar então, aí. Então eles estão juntos já. Sim. E pode ser que isso aconteça. Pois é. Vai ser Será um que vai acontecer o oposto do que aconteceu nos quadrinhos? Assim, quando ela fica possuída, ao invés dela matar os mutantes, ela cria os mutantes? Não sei. Porque, porque ela não vai ser filha do Magneto como é nos quadrinhos, né? A gente não sabe, porque não exploraram ainda a origem dela. eu vou viajar aqui. Vamos supor que talvez ela é de outro universo e ela veio parar nesse agora e ela não sabe quando ela era mais nova. É. Ainda tem interessante, chance. Ainda pode ser. Pode ser, verdade. Mas eu acho que no... Isso no WandaVision já vai... Não é spoiler, assim. Já vai ter os filhos dela, inclusive. O Ikan e o Celerev. Vão ter eles criança no hospital. Vai ter a cena de parto. E vão ter eles no colegial. Então eu acho que é o fim desse universo. Quando chegar ao fim desse universo de bolso que ela cria, que é o universo infeliz dela, eu acho que eles vão vir pro universo principal e já abre porta pra jovens Vingadores. E aí pode é ser. O futuro da Marvel, né? Pois é, e WandaVision será só em 2021, então tem um bom tempo aí pra gente e pensar. Doutor Estranho também. Muito engraçado o fato de que o MCU tá meio que seguindo o que os quadrinhos seguiram, né? Tipo, sim, começa com um time e vai finalizando com. O legal é que eles estão pegando a fase de 2013, o All New Different, que ela foi boicotada nos quadrinhos nos Estados Unidos, só que no cinema ela tem uma grande aceitação. Então eu acho que é só sucesso agora. É isso aí. Muito bom. E aí, foi meio que esse painel. Eu esperava um pouquinho mais, talvez. Queria mais coisa, mas tudo bem. Entendo que é um grande nome, que ele revelou várias coisas meio que indiretamente. Toma esse negócio da Feiticeira Escarlate, por exemplo. Entendi. E aí, a gente teve um painel que foi simplesmente emocionante. Né? Não tem outra palavra pra descrever, que foi o painel de Star Wars. Que foi um painel que eles até mesmo falaram que foi o início da despedida deles. É, foi bem emocionante esse painel. Começou com eles mostrando algumas cenas dos filmes, não só dessa trilogia. Aparecia das trilogias anteriores. E aí eles foram no palco, a Daisy Ridley, o Oscar Isaac, o John Boyega e o J.J. Abrams. Conversaram sobre o legado de Star Wars e como é finalizar essa saga agora nesse último filme, né? É, foi bem bonito. Falaram sobre Carrie Fisher, falaram sobre a importância do Star Wars pra vida deles, falaram sobre o chip que criaram entre o Poe e o... E o Finn, é. E aí foi bem bacana, assim. E aí eles mostraram algumas ceninhas. A gente assistiu uma cena de perseguição deles, que, assim, muito bom. BB-8 se mostrou a melhor pessoa possível. E aquela pessoa. Dos Stormtroopers de mochila jato. Ele voa? Agora eles voam? Agora eles voam. É. Foi essa cena e foi bem bacana também. Todo mundo salvo pelo BB-8, só posso dizer isso mesmo. É. E foi muito bonito, assim, o painel como um todo. Si. Eu esperava que a gente fosse assistir o filme. Nossa, graças a Deus vocês não assistiram. Eu ia dar um murrão no vocês aqui agora. De inveja. Eu esperava porque o painel acabou muito cedo, acabou 6 horas da tarde. E o evento acabou só a 9, mas dava tudo bem. Tempo, né? Eu só tinha certeza, já tinha até falado aqui que a gente assistiu o filme, porém não. Mas tudo bem, dia 19 estaremos no cinema, aguardando. É, isso aí. E aí foi isso, e aí no domingo finalizou com um grande final, né? Antes do grande final, tivemos painel de Netflix. Painel que divulgou nova temporada de La Casa de Papel no dia 3 de abril de 2020. Teve participação da Nairobi, do Berlim, Estocolmo e Helsinki. E Palermo. Foi bem bacana. Eles fizeram toda uma... Eles entraram vários caras vestidos de... Da figurino de La Casa de Papel lá, do uniforme deles. E aí eles foram aparecendo. Figurino do Só Quevral, eu sei qual... Isso, e aí entrou cantando Bella Ciao, tal, foi super bonito. E aí teve esse painel, falaram que teve algumas cenas, né? Teve uma cena do professor lá e foi bem bacana, o pessoal ficou bem tenso. E aí a Nairobi ainda, a moça que faz a Nairobi, a Alba Flores, eu acho que ela chama isso. Ela falou que o pessoal que gosta da Nairobi ficará bem triste nessa temporada. Falou que vai sofrer. Então fica aí. Ela tomou um tiro no final. Te tomou. É. Enfim, fica aí no ar. Teve um painel exclusivo e surpresa de The Witcher, que não tinha sido divulgado antes. Em que o Henry Cavill entrou lá, entrou outras pessoas do elenco também. Foi pra divulgar justamente a série, que estreia agora, né? Estreia agora em dezembro, né? Nossa, eu vou... E eles lançaram um trailer final da série lá. Isso, foi bem bacana. Foi bem bacana, pelo que eles falaram. E por fim, Ryan Reynolds voltou recuperado de sua quase lesão de anterior... Pra divulgar junto com Michael Bay e o Esquadrão 6, que é o filme que vai ser lançado pela Netflix também. E é um filme que eles também falaram que é de super-heróis sem capa. Então não sei como que vai ser esse filme. Só um filme de super-herói, Ryan Reynolds. Vai ter muito tiro, porrada e bomba, né? E o Ryan Reynolds fez uma piada com... Snyder Cut. Snyder Cut ainda. Muito como bom. Que foi mesmo que ele... que ele falou? Ele falou assim, não, eu acho que o que a gente pode falar agora é que agora a gente vai passar o Snyder Cut. Aí falou, não, brincadeira, painel errado. E aí foi muito bom. E depois a gente teve painéis grandes, painéis da Warner, que foi divulgando alguns filmes, né? Eles divulgaram muita coisa nesse painel da Warner. Basicamente, divulgaram mais sobre Scooby, que é o novo filme do Scooby-Doo. Teve até um videozinho do Orlando Drummond muito gracinha. Porque quem dubla o Scooby-Doo agora é o neto do Orlando Drummond. Que legal. Foi passado, né? Pois é. Eu tentei, eu fiz o coisa pra... Como é que chama? Esqueci. Não vou nem continuar minha piada, vai. O teste? Não, o teste. Dá uma palhinha aí. Não, agora... Ah, não. Perdi. Agora eu fiquei curioso. Por favor, Guilherme. Olha só. Aí, nossa, como é? Você ficou... É só isso mesmo. Por um minuto achei que o Orlando estava aqui com a gente. Pois é, teve divulgação do Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Por sinal, tá ali na janela, tô com... Ai, de Deus do céu. Socorro. Teve divulgação do novo filme do Christopher Nolan com o Robert Pattinson, que se chama Tenet, e vai ser lançado no dia 17 de julho de 2020. E, inclusive, falando em Robert Pattinson, o querido Matt Reeves, diretor de The Batman, que será lançado em 2021, trouxe um vídeo para a CCXP falando que estará aqui ano que vem divulgando The Batman. Show, legal. Ou seja, já temos aqui esperando da CCXP 20. Já pode preparar bem já o acampamento na fila. Por favor, Ficar 3 dias antes. Pois é, tivemos também divulgação de... Godzilla vs. Kong, né? O filme do Godzilla vs. Kong. Eu não vi o último Godzilla, eu quero muito ver. Também não vi. E o James Gunn e a Alice Braga gravaram um vídeo falando sobre o Esquadrão Suicida 2, diretamente do set. Falando um pouquinho sobre o James Gunn, que é o diretor, né? Não é diretor, ele é diretor? O James Gunn é diretor. Diretor do filme, do Esquadrão Suicida 2. E a Alice Braga, que é uma atriz brasileira, que faz parte do cast lá do filme. Legal. Muito e, bom. Por fim, o grande finale da CCXP foi a querida Gal Gadot, maravilhosa, tudo que fez mim. Um show na CCXP. Sério? Inclusive, sim. Você pode assistir a transmissão, porque a página da Wonder Woman Filme fez a transmissão ao vivo do auditório. Que legal. Então, a gente tava lá fora, mas a gente tá assistindo também. E a Gal Gadot, Ryan Reynolds é perfeito. Não tem nenhum defeito. A Gal Gadot é o Ryan Reynolds homem. Ela falou tudo ao contrário. Gal Gadot está para Ryan Reynolds em quesitos de perfeição. Entendi. Pois é. Ela entrou lá e ela simplesmente fez um show. Na verdade, antes entrou a Patty Jenkins, que é a diretora do filme, falando um pouco. Aí ela trouxe um vídeo com o pessoal do cast, né? Com o Pedro Pascal, que é o querido Oberyn lá de Game of Thrones, né? Que morre com os olhos. Ele é o... Trágico. E ele tragicamente. É um dos vilões do filme, né? Ele é um dos vilões do filme. Mostrou o Chris Pine de volta, né? Falando um pouquinho. E a que faz a Mulher Leopardo, que eu esqueci o nome também. Que a gente vai descobrir já. Vamos descobrir agora. E aí eles falando um pouquinho de que eles não estavam lá, mas queriam muito estar lá. E falando um pouquinho da experiência deles com o filme da Mulher Maravilha. Legal. E logo depois, Gal Gadot entra, maravilhosa. E eles passam finalmente o grande trailer, né? A grande divulgação do... E que é um belo de um trailer, pra não falar outra coisa. Você assistiu, Guilherme? Não vi nada. Eu acho que foi o ápice da feira. Foi na hora, com certeza. Na hora que passou o trailer. O trailer é muito bom. Como foi? É um trailer maravilhoso. Mostra um pouquinho da origem da Mulher Leopardo, que parece... A Mulher Leopardo tem umas origens meio estranhas, né? Não sei. Tem uma delas que ela simplesmente tá com raiva da Diana, porque ela é mais legal que ela numa festa, e ela vai lá e costura uma roupa de leopardo, e é isso. Mas tem outras também, que ela tem todo um trabalho de pesquisa e tal, e que isso mostrou no trailer. Tem uma cena que a mulher que faz a Mulher Leopardo tá num negócio de arqueologia, assim, então talvez envolve tenha um pouco sobre isso. Assim. Mas ao mesmo tempo também tem uma cena de uma festa, então a gente ainda não sabe como que vai ser isso. Mostra o personagem do Pedro Pascal, que é o... O quê? Pedro Pascal Max. Maxwell Lord mostra justamente essa questão dele, que ele vai ter poderes. Ele vai mexer com meio que uma magia. E mostra o encontro entre a Diana e o Steve Trevor de novo, em que ele dá pra ela um relógio. Que é o relógio... Ela já tinha deixado um relógio pra ela, e ele agora vai lá e deixa um relógio na mão dela. O Maxwell Lord, ele tem meio que o poder daquele personagem da Marvel, de... poder pegar o poder do outro, não é? Alguma coisa assim, poder se não passar pela outra pessoa, é alguma coisa assim. Eu sei que o pessoal tava falando que talvez ele meio que seja a ponte entre trazer o Steve Trevor de novo, de volta. Exato. Entendi. Porque é meio e nos quadrinhos a Mulher Maravilha mata ele. E aí, o que acontece? Na hora que ela vai matar ele, tá passando isso em várias televisões... E aí todo mundo vê que a Mulher Maravilha matou o cara, e aí fica meio assim, e aí estão falando que isso pode acontecer. É. E só pra completar o que a Duda tinha falado, a Mulher Leopardo, quem interpreta é a Kristen Wiig. Isso, maravilhoso. Só complementar aqui, eu não sei se vocês viram, mas vazou o roteiro de Mulher Maravilha um tempo atrás, aí cuidado quem não gosta de spoiler, porque provavelmente a origem dos poderes da Mulher Leopardo vão ser ligadas a uma pedra, lá isso. Que tem poderes mágicos e que ela concede desejos. Aí a Mulher Maravilha, ela deseja que o Steve Trevor volte e aí ele volta através da magia. Que liga com o Maxwell Lord. Também. E aí que a Mulher Leopardo ganha seus poderes. Com certeza. Saquei. E aí mostra que ela vai estar muito mais forte, mostra ela usando outros artifícios. Ela tira a tiara dela e vai lá e taca na cara do pessoal. Tem uma hora em que ela pega o laço dela e se pendura num raio e vai andando. Não, é maravilhoso. É perfeito esse coisa. Saindo daqui eu vou te mostrar esse trailer, porque é maravilhoso. Mostra por favor. Ela lindíssima com aquele uniforme dourado dela. E inclusive dei uma lida e falaram que esse uniforme dourado tá ligado com uma história. Em que ela meio que foi expulsa, foi de volta pra Themyscira lá, em que falam que ela tinha que ser banida porque ela não conseguiu salvar os humanos, e aí lá ela tem esse uniforme e aí meio que uma renovação pra ela. Entendi. Então provavelmente esse filme vai trazer uma hora de renovação da personagem. E ela meio consegue que pra... voar com essa armadura. Pois é, né? Exato. A gente, o ano da emancipação das mulheres no cinema. É maravilhoso. E aí é isso. E a Gal Gadot tava muito simpática, muito gracinha lá também. Ela fez é muito a alegria simpática. Dos fãs, com certeza. Ela cantou lá. Que legal, cara. Foi muito legal. E aí é isso, gente. Esse foi o nosso balanço da CCXP, assim, do que rolou por lá. E no final de tudo, eu consegui pegar uma falinha do Marcelo Forlani, que é um dos organizadores. Você conversou com ele? A Duda já tinha me dado esse spoiler. Eu conversei com ele, perguntei pra ele o que que ele tinha se surpreendido com essa Comic Con, o que ele esperava dessa Comic Con, o que superou as expectativas dele. E, bom, deixa ele falar aí um pouquinho. Então, nós vamos fazer assim, nós vamos encerrar e deixar ele falar por último e a gente encerra. Pode ser. Com a pode fala ser. Dele. Então, perfeito. Muito obrigado a vocês, adorei vocês terem me contado tudo. Eu que tô sem todas as minhas redes sociais. Eu até tenho pelo computador, mas eu tô fazendo tanta coisa pelo computador que eu não tenho tempo de mexer nas redes por lá. Então, tô uma bagunça. Obrigado por me contarem e me atualizarem de tudo. Tchau, tchau, pessoal. É isso aí. E se vocês gostaram desse... estilo de vídeo de um... De vídeo não. De vídeo não, de é. Vídeo. Se vocês gostaram desse estilo de podcast, manda pra gente se vocês querem mais, se vocês querem que a gente debata de algumas coisas. Manda lá nas nossas redes sociais, @alendosecrans, sem nenhum acento. Isso aí, esse é o nosso último podcast do ano. Exatamente. Oh. Nós vamos encerrar essa temporada, igual a gente encerrou com a primeira. Certeza. E foi bem bom porque a gente meio que fez um apanhado de tudo que vai ter no ano que vem, nos próximos anos. É, que a gente vai trazer. Com certeza, que traremos aqui várias resenhas do que a gente já viu por aí, os spoilerzinhos. E a gente vai continuar. Convidados. Espero que você volte, Hewler. Muito obrigado pela sua participação. E continue acompanhando a gente no Instagram, que a gente vai postar coisas sobre esse período, nesse períodozinho que a gente não vai estar produzindo podcast. Star Wars, pelo menos um IGTV certeza, a gente tem. Com certeza. Frozen 2 também merece. Merece, ixi. Então tá bom. Então é isso, muito obrigado. Beijinhos, obrigada, pessoal. Obrigada, Hewler, pela participação. Obrigado a vocês. E obrigado, galera, que ouviu. E até a próxima. Isso aí, tchau, tchau. Beijos. Isso é um adeus. Bom, a gente está aqui terminando agora CCXP 2019. Foi um ano que foi bastante difícil, porque a gente teve que dobrar o nosso trabalho, porque a responsabilidade era maior, todo mundo sabe, com grandes poderes, grandes responsabilidades também vêm junto, né? Então a gente sabia já tudo o que estava acontecendo, todas as pessoas que queriam vir para cá, os estúdios, trazendo nomes cada vez mais fortes. E com isso o público ia vir junto. E daí a gente tem que trabalhar para que o público tenha uma experiência positiva saindo daqui. A gente trabalhou para ter mais espaço, as ruas mais espaçosas, para que as atividades todas, o ocorressem da melhor forma possível, com o menor número de filas. Mas é lógico que sim, com tanta gente junta, às vezes nem tudo sai como a gente planeja. Mas assim, a gente ficou o ano inteiro trabalhando para que seja a melhor coisa possível. Esperamos que, colocando na balança, o resultado final tenha sido positivo. A gente está bastante feliz com tudo que a gente fez, tudo que a gente conseguiu, porque a gente é nerd, a gente é geek. Então, quando a gente consegue trazer para cá, para os outros geeks, para os outros nerds, o elenco de Star Wars, Mulher Maravilha, Harley Quinn, Ryan Reynolds, cara, é o que a gente queria estar assistindo junto com todo mundo aqui. Então, é uma satisfação enorme poder trazer esses elencos para cá. É lógico, isso sem contar Art Sally, mais de 500 artistas lá. Eu passei lá várias vezes pegando os meus gibizinhos. Enfim, tem coisa aqui para todo mundo. Cosplay, eu tava lá agora sendo organizador do cosplay. Um nível assim altíssimo, todo mundo ficando até o final para ver quem ganhou. O balanço, para mim, é positivo. Espero que para as outras pessoas tenha sido também. Acho que foi, com certeza. Muito obrigado. Beleza? Valeu.